Uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui. O finalzinho da semana de oração sempre evoca alguns sentimentos assim, bons e ruins ao mesmo tempo. Quando a gente chega aqui na igreja a primeira vez, a gente se conhece muito pouco. E talvez a gente ainda se conheça muito pouco, todos nós. Mas com certeza, já fazem vários dias que eu estou pregando aqui, um pouquinho pelo menos, já estão um pouco mais acostumados comigo. Essa experiência da gente se conhecer é uma das experiências mais maravilhosas que Deus dá. A gente conhecer as pessoas, a gente se importar por elas, a gente orar com elas, visitar elas. E agora a gente está passando para o fim do estudo sobre a mensagem de 1888. E eu queria conversar com vocês um pouco daquilo que vai acontecer dentro da igreja a partir dessa mensagem. Nós vamos conversar sobre isso especialmente amanhã, mas hoje nós vamos estudar talvez uma das mensagens mais importantes diante de tudo isso que a gente tem conversado essa semana. E a mensagem dessa noite tem o seguinte título: A Autoridade da Palavra de Deus. Talvez esse seja o grande tema que surge a partir da mensagem de 1888. E nós vamos entender por quê. Abre a sua Bíblia no Salmo 138 e nós vamos ler esse salmo inteiro. Ele não é um salmo grande. Um salmo de Davi, são 8 versos, e eu quero que você preste bastante atenção na parte final do verso 2. Nós vamos ler tudo, não vou comentar o texto inteiro, vamos ler apenas a título de compreender ali o contexto do que Davi está dizendo. Depois eu vou focar um pouquinho no verso 2, para a gente entender algumas coisas importantes. Davi foi um homem extremamente pecador, pecados vergonhosos, horríveis foram cometidos por Davi. Mas a Bíblia não se furta a dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Claro que isso não tem nada a ver com o pecado, porque Deus não é pecador, mas Davi foi um homem sincero, verdadeiro, honesto com Deus, e o Deus da verdade se agradou do coração de Davi. Deus nunca se agrada do pecado, mas Deus ama os seus filhos pecadores. Nem sempre é fácil entender isso, mas é verdade. E aí Davi vai cantar a Deus de todo o coração, dizendo assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Davi canta com intensidade de coração, rendendo graças a Deus, louvando a Deus, se prostrando de joelhos diante de Deus. E ele diz assim, que ele faz isso por causa da misericórdia de Deus que foi concedida a ele, por causa da verdade de Deus que foi concedida a ele. E ele diz que ele clamou a Deus e Deus acudiu ele, deu força. E ele diz que ele vai cantar os caminhos do Senhor, a glória do Senhor. E aquilo que está em relação à vida dele, Deus vai conduzir até o fim. Isso lembra a gente da carta aos Filipenses, né? Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas nesse salmo, Davi fala algo que serve para a gente pensar com seriedade e profundidade. Davi diz que Deus magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. A relação de Deus com a palavra é uma relação interessantíssima. O Novo Testamento vai dizer assim: no princípio era o Verbo, a palavra. Essa palavra estava com Deus e ela era Deus. As duas coisas são verdade. Cristo é Deus que estava com Deus, com o Pai, Espírito Santo. E acima de qualquer coisa, Deus magnifica, Deus honra a palavra dele. E se ele faz isso, nós não devemos agir de forma diferente. Acima de tudo, dentro de uma igreja, deve estar a palavra de Deus. Isto posto, vamos lembrar um pouquinho da briga em 1888, de alguns dos seus resultados, e a gente vai lembrar o seguinte: quando começou a ter briga entre aquela facção de Butler e Smith contra Jones e Wagner, o que aconteceu? Butler e Smith, eles buscaram vencer o debate em 1888, apelando para a interpretação tradicional, os cargos de grande autoridade na igreja. Por que que eles combateram a interpretação de Jones e Wagner? Querendo dizer assim: não, a interpretação tradicional é essa. Nós cremos assim faz 40 anos. Smith vai dizer isso quando vai falar dos 10 reinos de Daniel 7. A gente já crê nisso há 40 anos, por que que nós vamos mudar agora? Olha o argumento: a tradição já faz 40 anos. Um outro argumento, nesse caso agora implícito: nós somos os maiores dentro dessa igreja. Butler era o presidente da Conferência Geral. Uriah Smith era a maior autoridade em Bíblia dentro da igreja, interpretação profética e etc. Nós somos os maiores. Quem são vocês para questionar a gente? Olha só as fontes de autoridade que esses homens estavam buscando. Apesar disso, Jones e Wagner não tiveram medo de levantar a palavra de Deus e dizer diante da igreja: nós não somos justificados pela lei, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E essa mensagem é verdadeira. Não importa a interpretação tradicional, os grandes cargos dentro da igreja. E Ellen White, ela vai exaltar a pregação de Jones e Wagner em 1888 e vai dizer que Deus, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem preciosa para a igreja através desses dois homens. Além disso, vamos lembrar que Ellen White é considerada na Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma profetisa, uma escritora inspirada por Deus. Coisas grandes, coisas importantes dentro da igreja. Vamos parar para pensar um pouquinho nessas coisas. Interpretações tradicionais, cargos de liderança na igreja, confirmação profética de uma mensagem ou a presença do dom de profecia podem ser grandes bênçãos para a igreja, mas tudo deve estar submetido à palavra de Deus. Se existem interpretações tradicionais, é porque muita gente já estudou a Bíblia e já concluiu algumas coisas, e não foi só uma pessoa, foram várias. E isso é muito bom. Que bom que várias pessoas estudam a Bíblia. Maravilhoso. Que existam cargos de liderança na igreja é muito bom, porque sem liderança a igreja não vai para frente. Não é ruim que existam líderes. Pelo contrário, Deus escolheu líderes. E ele levanta os líderes para guiar o povo. É assim que Deus age. Deus levanta Moisés para guiar 1 milhão de pessoas. Moisés não é mais importante que o povo. A mensagem não é essa, mas a mensagem é que Deus usa Moisés para guiar o povo inteiro. 12 apóstolos, Deus levanta 12 homens, eles não são mais importantes que os outros. Deus levanta 12 para guiar o povo inteiro. Então, que hajam líderes na igreja é ótimo. A confirmação profética de uma mensagem, maravilha! Pastor Ezequiel vem pregar na igreja do Anchieta, vem um profeta, uma profetisa e diz: é verdade. Maravilha! Um profeta verdadeiro, olha que coisa bonita. O próprio dom de profecia, que é um dos dons do Espírito Santo, uma coisa maravilhosa. Mas tudo isso está submetido àquilo que Deus magnificou acima de tudo: a sua palavra. Essa é uma das maiores verdades que aprendemos com a Conferência Geral de 1888 e com os acontecimentos que lhe seguiram e que influenciam a Igreja Adventista do Sétimo Dia até hoje. Século 21, nós estamos ainda falando dessa mensagem que foi pregada no século 19. Agora vamos analisar um pouquinho mais de perto tudo isso, começando com as interpretações tradicionais. Jesus orou a Deus e ele falou assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus magnificou a palavra acima de tudo, a palavra de Deus é verdade. Agora, nem todas as interpretações da palavra de Deus são verdades. O que Deus falou é verdade, mas o que os homens interpretam sobre o que Deus falou pode não ser verdade. E aí eu vou usar um exemplo bem simples: amem uns aos outros. João 15, verso 17. Palavra de Deus, verdade, é a vontade de Deus que amem uns aos outros. Aí a namorada espertinha, ou o namorado espertinho, diz assim para o outro: olha, Deus mandou a gente se amar, hein? Ah, verdade, está escrito lá na Bíblia, né? Ame. Olha, amor tem sexo, não tem? Namorada, namorado. Amor tem sexo, vamos lá. Ah, mas a gente não é casado, não tem problema. É amor, Deus mandou. Essa interpretação é verdade? Esse namorado, essa namorada aí estão certos? Por que que não estão certos? Porque a Bíblia vai condenar aquilo que a gente chama de fornicação, que é o sexo entre solteiros, onde ainda não há o compromisso do amor e do casamento. Então, essa interpretação do amem uns aos outros, ela não é verdade. É mentira. E eu poderia dar muitos outros exemplos. O filho poderia dizer para a mãe: ô mãe, amem uns aos outros, mas você não pode me dar castigo. Mas quem diz que quem não ama não dá castigo? Então, vamos entender uma coisa. O que Deus diz é verdade, mas o que a gente diz em nome do que Deus falou, nem sempre é verdade. É por causa disso que mesmo interpretações tradicionais dos textos bíblicos não estão isentos de serem avaliados à luz da palavra de Deus. Ah, o pastor lá ensinou isso. Que bom que ele ensinou, legal. Vamos avaliar o que ele falou sobre a palavra. Ele usou um verso, e aquele outro verso? Ah, ele falou do Antigo Testamento, mas e o Novo Testamento? Ah, ele falou do Novo Testamento, mas e o Antigo? Tudo Deus colocou abaixo da sua palavra, para que a palavra seja aquela que nos guia dentro da igreja, que não seja o pastor falando o que ele quiser. Por isso Deus deu a palavra para vocês. Se eu vim aqui mandar vocês guardar o domingo, pastor, está errado. A Bíblia manda guardar o sábado, é a palavra. Entendem a questão? O que mais? Cargos na igreja. Como é que funciona a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Nós temos aqui 50 pessoas. Nós precisamos de líderes para funções: Ministério da Mulher, ADRA, Ministério da Música, Recepção, Pastor, Ancião, etc. As pessoas são eleitas umas pelas outras. A gente se conhece, a gente sabe que tem pessoas mais simpáticas e outras menos simpáticas. Bota o mais simpático lá na recepção. Bota, quem sabe, aquele que é um pouco mais fechado num cargo de liderança em outra área. E a igreja vai se moldando, se formando. Agora, olha só. Ser eleito para ocupar um cargo de destaque na igreja é mais do que uma honra concedida pelos homens, que percebem aptidões uns nos outros. É um chamado à responsabilidade diante de Deus. Saiba que a verdade não pode ser imposta através de cargos de autoridade. Vamos pensar que eu seja investido o Papa, eu virei o novo Papa, o pastor mundial, sei lá o quê, eu virei o presidente dos Estados Unidos, eu virei o técnico da seleção de futebol brasileira, sabe esses cargos assim enormes? Isso não quer dizer que essas pessoas que estão nesses cargos estão falando a verdade, ou que elas podem impor a verdade porque elas estão falando. Estou mandando, eu sou o pastor. Não é assim que funciona. Não é porque eu sou o pastor e eu estou falando que as pessoas têm que obedecer. As pessoas têm que obedecer o que Deus diz. Não é o que eu digo. Alguns, às vezes, não veem diferença entre uma coisa e outra, mas tem muita diferença. A exaltação da verdade. Sermos elogiados ao pregarmos a verdade por parte de um profeta não é sinônimo de que tudo que falamos em outros contextos é verdadeiro. Devemos discernir a realidade dos fatos e não nos permitir iludir com falsas pressuposições. Deixa eu ser bem claro para vocês. Ellen White falou assim: Jones e Wagner pregaram uma mensagem preciosa. Existem muitos adventistas no mundo que endeusam Jones e Wagner. como se esses homens fossem os papas, os maiores, os melhores. Tudo o que eles falaram é verdade, mas não quer dizer isso. Jones e Wagner foram lá em 1888 e pregaram assim: nós somos justificados pela fé. Aí Ellen White diz: mensagem preciosa. Se no ano seguinte eles falaram um monte de bobagem, a gente pode dizer que esse monte de bobagem é a mensagem preciosa. Inclusive os dois saíram da igreja. Inclusive, por exemplo, Wagner virou panteísta, que é acreditar que a cadeira é Deus, que o chão é Deus, o teto é Deus, e Ellen White é contra essa ideia. Então não é porque ela admitiu que eles falaram verdades lá no passado, que tudo que eles falaram é verdade. E vocês pensam que o que eu estou falando é uma coisa de pequena implicação? Não é. Especialmente nos Estados Unidos, existem adventistas malucos à cabeça, que só querem saber o que Jones e Wagner pregaram. E aí, se Jones e Wagner pregaram que Jesus era da natureza pecaminosa igual a todo mundo, eles pregam isso também. Mas isso não é verdade, e nós vamos conversar sobre isso amanhã. Não quer dizer que tudo que eles falaram é verdade, só porque Ellen White concordou lá no passado. E em tudo isso, vamos analisar a obra de Ellen White. Então, dizer o seguinte: as fontes de autoridade, interpretações tradicionais, cargos na igreja, exaltação que o profeta fez em relação à verdade e a obra de Ellen White devem todos estar abaixo da palavra de Deus. Sempre. Não quer dizer que não sejam coisas verdadeiras, que não sejam coisas boas, mas estão submetidas ao que Deus diz na sua palavra. Agora vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Alguns evangélicos pensam da seguinte forma em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe uma ideia no mundo evangélico que é a seguinte: toda igreja que confia em uma outra fonte de autoridade além da Bíblia é uma seita, certo? Esse é o raciocínio de alguns evangélicos. Olha, se tem uma igreja que prega alguma outra fonte de verdade e de autoridade que não seja a Bíblia, essa igreja é uma seita. E o que significa seita? Um ramo? Inclusive, o cristianismo na Bíblia é chamado de seita, uma seita do judaísmo, não com sentido pejorativo. Mas o mundo evangélico usa esse termo para significar algo satânico. Você tem que ter medo. É aquela ideia assim do espantalho, sabe? Ah, eu estou pensando na Igreja Adventista. É uma seita, não vai lá não. Aí, seita, eu nem sei o que é, mas não deve ser bom, né? Falando com esse tom assim, tipo, deve ser uma coisa muito ruim lá. Lá eles adoram o diabo, eles não creem em Deus. Entende esse tipo de ideia? Para excitar o quê? O preconceito. Não, seita não quer ir em seita, não. Quer ir na igreja, não quer ir em seita. Então, ou seja, seita, nesse caso, é um termo pejorativo para excitar o preconceito da comunidade evangélica contra uma igreja em particular. Existem outras igrejas chamadas de seita. Os mórmons, testemunhos de Jeová, outras igrejas, cientologia, etc. A crença adventista em Ellen White, como uma escritora inspirada, coloca a igreja adventista nessa mesma categoria ao olhar desses evangélicos. Nós cremos que Ellen White foi uma mulher inspirada por Deus. O que ela escreveu é inspirado por Deus. Então eles pensam assim, então tá vendo? Eles têm uma outra fonte de autoridade, além da Bíblia, eles confiam mais nessa mulher do que na Bíblia, então eles são uma seita. Vamos conversar um pouquinho sobre isso essa noite. Vamos avaliar brevemente algumas questões bíblicas em torno desse assunto. Bom, olha só o que diz a Bíblia, Atos capítulo 21, verso 10. Nesse texto a Bíblia diz que Filipe tinha quatro filhas donzelas que profetizavam. Então essa ideia machista de que só homem pode ser profeta é mentira. Inclusive o livro de Atos é Novo Testamento. Depois que Jesus morreu, existiam mulheres profetizando. Então essa ideia não é uma ideia estranha à Bíblia. O que mais? A Bíblia diz assim, Romanos 12, verso 6: tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia que seja conforme a proporção da fé. Nesse texto, Paulo diz que a profecia é um dom da graça que nos foi dada. Deus deu graça para a igreja, e através dessa graça ele concede dons. Um desses dons é o dom de profecia. Não quer dizer que todo mundo é profeta ou que todo mundo tem que ser profeta. Cada um tem os seus dons. Um é evangelista, um é pastor, um é mestre, o outro ora, o outro canta, vários dons diferentes. E dentre esses vários dons, um dom é profecia. E aí, Apocalipse 11, verso 3, diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Em linguagem profética e simbólica, a gente entende que esse período, 1260 dias, se refletem em 1260 anos da história da igreja depois de Cristo. Então quer dizer que o dom de profecia, o ato de profetizar a partir da Bíblia, ele continua na igreja, ele não cessa no Novo Testamento. Ele continua. Continuam existindo profetas, o dom de profecia dentro da igreja. Além disso, o aviso bíblico contra os falsos profetas indica a existência de profetas verdadeiros, pois ninguém falsifica o que não existe. Tem aquelas imagens de Facebook, né? Aí tem uma que diz assim: existem pessoas mais falsas que nota de R$3. Já viram isso aí por aí? Agora, uma ideia interessante. Mais falsa que nota de R$3, porque nota de R$3 não existe. Ninguém falsifica nota de R$3. O bandido quer falsificar a nota do quê? De R$100, inclusive, que é a mais alta. Se ele conseguir fazer uma boa nota falsa de R$100, se ele fizer 5, ele já tem 500 conto. Então, você vai falsificar o que tem de verdade. Então, se existem falsos profetas, existem também profetas verdadeiros. O que mais? A marca de um profeta verdadeiro deve ser avaliada à luz da palavra de Deus. E um dos melhores textos para a gente fazer essa avaliação, Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Pensar um pouquinho nos frutos da obra de Ellen White. Ellen White, uma história interessantíssima. Resumo da ópera: uma mulher sem estudo, sem condições de estudar por si mesma por um acidente, recebe de Deus uma visão. Uma pessoa de saúde frágil, era novinha, começa a falar para a igreja dela, igreja da época dela, nos Estados Unidos, essa visão. De uma visão vem outra, vem outra, vem outra, ela começa a escrever, ela se casa com o pastor Tiago White, começam o ministério, o núcleo daquilo que ia ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja é perfeita? Não, não é. A igreja é melhor do que as outras? Talvez não seja. Mas o fato é o seguinte: essa igreja está preocupada em dizer amém para tudo que a Bíblia diz. E isso é um espírito que você não encontra nas igrejas em geral. Existem igrejas muito boas, várias qualidades de louvor, inclusive de pregação, inclusive de trabalho assistencial e etc., mas que não estão dispostas a dizer amém para o que a Bíblia diz. Então, nessa igreja você encontra um espírito diferente. Por mais que seja difícil dizer amém para, por exemplo, a guarda do sábado. Não seria muito mais fácil a vida se não precisasse guardar o sábado? Claro que seria. Ninguém vai ser hipócrita e dizer não, guardar o sábado. Não. É muito bom guardar o sábado, é maravilhoso, mas a gente paga um preço para guardar o sábado. Mas tudo bem, é um preço pequeno diante do preço que Jesus pagou na cruz por nós. Então, tranquilo. E a gente não guarda o sábado para ser salvo. Eu espero que isso tenha ficado bem claro aqui durante essa semana. Agora tem um outro fruto, uma outra questão que eu quero fazer vocês entenderem, que é a seguinte: o falso profeta, ele só consegue sobreviver diminuindo a mensagem bíblica e aumentando a mensagem dele. Por exemplo, eu quero ser o novo profeta. Aí eu digo assim: olha, a Bíblia diz um monte de coisa interessante, mas eu posso dizer um pouco mais do que a Bíblia diz. Vocês entendem? Que eu estou oferecendo para as pessoas o quê? Ó, a Bíblia tem coisas boas. Eu não posso também dizer que a Bíblia é ruim, porque aí o povo já fica esperto. Não, a Bíblia tem coisas boas, mas eu tenho coisas além do que a Bíblia diz. Olha, tem isso, tem aquilo e tal. E começa a inventar a história. Como é que o falso profeta consegue se manter no ministério? Diminuindo a Bíblia. A Bíblia é verdade, é legal, mas deixa ela de lado e aumentando a ideia dele. Então ele vai pregar cada vez menos a Bíblia e mais traga dinheiro para mim. Entende? Ele está aumentando a mensagem dele. Você vai em igreja por aí que o culto é 2 horas. 1 hora e meia pedindo dinheiro. As outras meia hora é, sei lá, fazendo o quê? A palavra de Deus, pouquinho, e o dinheiro, e ganhar dinheiro do povo é bastante tempo. Vocês entendem essa dinâmica? Porque o falso profeta, ele não pode pregar a Bíblia. Porque chega uma hora que ele vai ser desmascarado. Por que Edir Macedo nunca vai pregar 2 Pedro? Porque lá está escrito que viriam pessoas gananciosas fazendo comércio das pessoas. Que interesse que esse homem tem de pregar esse texto? Deixa isso aí para lá, vou pregar aqui o dízimo, que Deus... Está entendendo como que funciona o falso profeta? Eu estou sendo bem explícito para vocês entenderem mesmo. Pode dar nome aos bois, não tem problema. Agora é o seguinte, Ellen White, ela é chamada no mundo evangélico de falso profeta também. Normal, é assim que o mundo evangélico se refere a ela. Mas vamos ver o que ela ensina sobre a Bíblia. Fundamentos da Educação Cristã, página 446. Ellen White falando: não sejam consideradas como verdades as afirmações de homem algum quando são contrárias à palavra de Deus. Não importa quem seja. Ah, Ellen White, se for um pastor adventista, não importa. Se o homem estiver falando que está contra a palavra de Deus, você não considere o que esse homem está falando como verdade. Outra, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Testemunho para Ministros, página 112. Ela não está dizendo assim, há muita necessidade que vocês fiquem lendo os meus livros lá no culto. Tudo bem, até pode ler as citações dela. Mas olha só, vocês têm necessidade de um estudo íntimo da palavra de Deus. Essa mulher não tem medo da Bíblia. Essa é a questão. Outro texto. É chegado o tempo em que não podemos confiar nas doutrinas que nos chegam aos ouvidos, a menos que vejamos que se harmonizam com a palavra de Deus. Não confie em doutrina nenhuma, a menos que ela se harmonize com o que Deus diz. Existem heresias perigosas que serão apresentadas como doutrinas bíblicas. E cumpre nos familiarizar-nos de tal maneira com a Bíblia que a saibamos enfrentar. A fé de todo indivíduo será provada e cada um passará por uma prova de rigorosa crítica. Tem que conhecer a Bíblia de tal maneira que você possa entender quando alguém prega, se está de acordo ou se não está de acordo. É isso que Ellen White está ensinando. O que mais? Os homens se apegam às suas tradições e reverenciam seus costumes, nutrindo ódio contra os que lhes procuram mostrar que estão no erro. Nessa época, quando somos mandados chamar a atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, vemos a mesma inimizade que se manifestava nos dias de Cristo. Em lugar da autoridade dos chamados pais da igreja, Deus nos pede aceitar a palavra do Pai Eterno, o Senhor do céu e da terra. Aí somente se encontra a verdade sem mistura de erro. Vai pregar para o católico que ele tem que guardar o sábado. Se o católico for assim interessado, ele vai perguntar para o padre. Padre, tem uma igreja aí aperrinhando a minha vida, está dizendo para guardar o sábado, a gente guarda o domingo. Aí o padre vai responder assim, olha, realmente a Bíblia manda guardar o sábado, mas desde o segundo século, os pais da igreja já abandonaram o sábado e começaram a guardar o domingo. E daí? Se todo mundo começou a mentir, vão mentir também, né? Ah, lá os pais da igreja começaram a adulterar. Isso, vamos adulterar também. E daí? Se os pais da igreja mudaram o sábado para o domingo, isso quer dizer que a gente deveria fazer o mesmo? Olha o que Ellen White diz. Não. Em lugar da autoridade dos pais da igreja, Deus nos pede para aceitar a sua palavra. Somente na palavra de Deus a verdade se encontra sem mistura de erro. Olha a doutrina dessa mulher. Essa mulher não tem medo da Bíblia. Texto mais claro do que esse é impossível. Fundamentos da Educação Cristã, página 126. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Ellen White não coloca os seus escritos como regra de fé e de doutrina. Não é sobre a autoridade de Ellen White que a gente prega a guarda do sábado, que Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, que Jesus vai voltar e etc. Nós não precisamos de uma vírgula do que Ellen White escreveu para guardar o sábado. Está escrito aonde? Nos 10 mandamentos. Foi Ellen White que escreveu os 10 mandamentos? Abre a Bíblia de um católico lá em Êxodo 20. Está escrito lá para ele guardar o sábado. Abre a Bíblia do evangélico em Êxodo 20. Está escrito para ele guardar o sábado. Toda a Bíblia é a mesma coisa. Aí alguns evangélicos vão dizer que a mensagem do sábado a gente guarda por causa de Ellen White. Aí você percebe um espírito desonesto, mentiroso, equivocado, que só tem por objetivo causar preconceito na vida das pessoas. Para que elas não estudem, não conheço. E quanto mais ignorância, mais preconceito. Agora, o que nós lemos aqui, essa mulher falando, ela não tem medo do que está escrito na Bíblia. Quer dizer que ela era perfeita, que ela não errou? Pelo contrário. Ela é a primeira a admitir que ela não era perfeita, nem que os seus escritos são perfeitos. Tudo que é humano, ela disse, é imperfeito. Tudo. O único, ela diz assim, apenas o céu e Cristo são sem defeito. Essa é a mensagem. Encontrar uma igreja, meus queridos, é algo muito fácil. Há uma em cada esquina. Mas encontrar um lugar que ensina a palavra de Deus não é fácil. Igreja, irmãos, tem todo lugar. Qualquer semi-analfabeto abre uma portinha do lado da sua casa, pega a Bíblia na mão, manda o povo adulterar, mentir, guardar o domingo, pinta e borda. O pastor leu em Oséias lá. Pega uma mulher adúltera. Ele não sabia ler e ele falou, ele entendeu assim: pega uma mulher e adultera. A cabeça do homem, aí diz que é pastor, aí irmãos, eu estudo, faço faculdade, eu fiz 6 anos de faculdade, aí eu digo que eu sou pastor, aí o povo me compara com esse tipo aí, ah, esse aí, esse aí é igual aquele lá, adultera, é engraçado, né, a gente deveria chorar, né, mas não tem como não rir dessas coisas, né, mas o fato é o seguinte, irmãos, encontrar uma igreja é fácil, mas encontrar quem ensina a palavra de Deus é difícil, sabe por que que é difícil? Nós estamos aqui há quase uma semana estudando, assuntos difíceis, complicados. Vai entender o que Paulo escreveu em Gálatas. Não é fácil não, irmãos. Não adianta mentir para o povo dizer que é fácil. É possível entender. A gente entende. Mas tem que se dedicar ao estudo. Muito mais fácil é fazer show. Show na igreja. Oba, oba, e não ensina nada para ninguém. Enquanto o dinheiro estiver entrando. Mas aqui é diferente. E não é porque somos melhores. Talvez nós sejamos os mais pecadores de todos os cristãos. Mas aqui se respeita a palavra de Deus. Acima de tudo. Acima do pastor, acima do presidente da Conferência Geral, acima de Ellen White, acima de Jones Wagner, que reine a palavra de Deus. E você? A pergunta dessa noite. Está feliz por ter encontrado essa igreja? Vocês são essa igreja. Eu sei que a tentação de gastar mais tempo com a televisão, com a internet, do que conhecendo a verdade, é grande. A gente lê pouco, a gente tem pouca concentração, os desafios do trabalho, do estudo, às vezes acabam que as pessoas não se dedicam muito a estudar a Bíblia. Mas quem se dedicar vai encontrar uma verdade maravilhosa, que acima de nos instruir, vai nos salvar, porque através da palavra de Deus a gente vai conhecer a verdade. E Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E a verdade vai libertar do pecado, do erro, da morte, e vocês vão poder viver a vida eterna ao lado de Jesus. Quem estiver feliz por ter encontrado essa igreja, gostaria que você dissesse amém para Deus. Amém. Louvado a Deus, louvado seja Deus. Vamos levantar e vamos orar. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor colocou ela acima de tudo e o Senhor nos constituiu uma igreja que ama a tua palavra, Pai. Obrigado pelos pioneiros dessa igreja, Pai. Obrigado por Uriah Smith, por Butler, por Jones Wagner, por Ellen White também, Tiago White, José Bates, J.N. Andrews e tantos outros filhos teus, Pai, que creram na tua palavra e pregaram a tua palavra, Pai. Nós também cremos e queremos pregar, não só com a boca, Pai, mas com a vida, amando as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Nos ensina a nos amar, a te amar acima de tudo. Perdoa a gente os nossos pecados, abençoe de forma especial os visitantes, aqueles que estão na decisão do batismo, que o Senhor possa fortalecê-los e prepará-los para serem fiéis e nesse caminho que o Senhor os faça felizes, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja na volta para casa, em nome de Jesus. Amém.